Panorama Agrícola para 22 de julho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 22 de julho, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier. No ditado de hoje, quando bebes água, lembra-te da tua fonte. Feijão, mandioca e agroecologia, os destaques de hoje do Panorama Agrícola. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. No inverno, você deve manejar bem as suas colmeias. Procure orientação técnica na IPAGRE ou SIDASC. No frio, a alimentação para as abelhas precisa ser fortalecida. Saiba como preparar um alimento energético e proteico de baixo custo. E aprenda a fazer também amostragem no apiário para identificar a infestação do ácaro varroa, que provoca queda na produção de mel e pode levar as abelhas à morte. É hora das notícias. Hoje e amanhã acontece no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, o Seminário Catarinense de Agroecologia e Produção Orgânica, promovido pela Universidade, a Embrapa e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo do evento é discutir a presença da agroecologia nos programas de pesquisa, extensão rural e ensino nas instituições públicas do Brasil. Inscrições abertas para a jornada de iniciação científica Embrapa UNC. Estão abertas até o dia 6 de setembro as inscrições para a 7ª jornada de iniciação científica, que é promovida pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia e a Universidade do Contestado, com apoio do Instituto Federal Catarinense de Concórdia. A jornada é uma oportunidade para divulgar e valorizar o conhecimento gerado envolvendo alunos de iniciação científica. Informações no site da Embrapa Suínos e Aves. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Marco Antônio Rangel. A Embrapa desenvolve pesquisas na área da mandioca em parceria com a Estação Experimental da IPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, no município de Uruçanga, sul do estado. Gargalos tecnológicos, sistemas de produção e novas variedades, investimentos em mandioca de mesa ou aipim e o plantio direto são informações detalhadas nesta entrevista com Marco Antônio Rangel. Acompanhe. Nós temos feito um trabalho já há algum tempo. Nosso centro fica sediado em Cruz das Almas, na Bahia, né? Mas é um centro que tem mandato nacional. Então nós temos, por meio de parcerias, e uma delas, acredito que uma das melhores parcerias que nós temos é com a IPAGRE, né? Principalmente o pessoal lá da Estação Experimental de Uruçanga, e temos trabalhado em alguns que a gente considera ainda gargalos tecnológicos da mandioca. Então, como você perguntou dos sistemas de produção aí, de variedades, nós temos trabalhado na frente do melhoramento, né? Então, para a indústria, mais focado no mercado ali do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, porque aqui a IPAGRE tem um trabalho muito bom, a gente não entende que não é necessário, né, a gente fazer um trabalho mais aqui. Para a indústria, para melhorar a estabilidade, a tolerância a doenças, pragas, né? E mesa, a Embrapa tem um trabalho que tem dado bons resultados, principalmente nas variedades mais amarelas. Então, né, que a gente sabe que as variedades de polpa amarela não são assim, não existe mercado, os mercados são muito distintos, né? Tem lugares que preferem mais polpa clara, outros mais amarelados, mas nós temos trabalhado nesse segmento aí. Então, dentro da parceria que a gente tem trabalhado com o pessoal da estação de Uruçanga, nós temos testado alguns materiais, né? E na medida do interesse e da adaptação, acreditamos que em pouco tempo a gente pode estar apresentando alternativa para os produtores da região, que a gente considera que mandioca de mesa é um produto que tende a crescer muito aí no mercado, né? Então temos um interesse muito grande. Na área de sistemas de produção, a Ipagre tem um trabalho, já vinha com um trabalho muito bem feito na área de sistemas mais conservacionistas, né? Principalmente o plantio direto. E nós viemos assim somar com eles as experiências, trazendo inclusive outras instituições, como a UniOeste, que tem gente muito boa na área de mecanização e nessa área de plantio direto. E nós estamos conseguindo alguns avanços também. Temos algumas dificuldades, principalmente no que tange a registro, já não depende da pesquisa, registro de produtos, né? Principalmente herbicidas para fazer o manejo da palhada. Mas podemos dizer assim que já temos dados suficientes para dizer que o plantio direto é uma alternativa muito interessante e soma também traz uma vantagem ambiental muito grande, né, porque diminui muito a perda de solo. E a gente vê que muitas áreas nossas de mandioca aqui da região sul do estado, principalmente, estão em áreas com uma declividade considerável, né, e a perda de solo em anos muito chuvosos é muito grande. A gente quer acreditar que nós vamos conseguir adaptar essa, né, para a realidade aqui, e que vai ser uma alternativa muito boa. Então a ideia é adotar o plantio direto no cultivo da mandioca também. Hoje a gente está trabalhando, porque houve iniciativas em vários locais, mas ainda eram muito pontuais. Hoje nós estamos trabalhando mais em forma de rede, né? Então unindo experiências e já temos conseguido avanços bastante importantes, que pode já nos permite dizer assim que o plantio direto é uma alternativa que está ao alcance do agricultor, não encarece, pelo contrário, melhora, vamos dizer assim, os custos de produção dele e garante sustentabilidade, né? Eu posso citar que há 2 anos atrás nós tivemos aqui na região sul do estado uma condição de estiagem, né, prolongada, que houve quebra de produção. E nas áreas onde nós tínhamos as nossas unidades, nós fazemos a avaliação e validação do plantio direto, a produção foi normal. Então eu diria o seguinte, a gente não pode dizer que o plantio direto vai garantir que a produtividade vai ser maior, mas principalmente vai garantir uma estabilidade maior, né? Onde quando ocorrer alguma situação adversa, o plantio direto é uma alternativa que dá uma condição melhor para a mandioca para ela suportar esses problemas aí, né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola o pesquisador da Embrapa, Marco Antônio Rangel, falando sobre pesquisas com a mandioca. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações do mercado agrícola de hoje são sobre o preço do feijão, que teve sucessivos aumentos desde novembro passado. O preço médio pago ao produtor em Santa Catarina situava-se na faixa de R$ 100,00 a saca de 60 quilos em novembro de 2012, e em maio deste ano, 2013, o produto chegou a ser comercializado acima de R$ 200,00 a saca de 60 quilos, aumento superior a 100% no período. Mas neste mês de julho de 2013, informa Francisco Hayden da Ipagre Cepa, o preço gira em torno de R$ 145,00 a saca de 60 quilos. O aumento no preço do feijão se deve à redução da oferta do produto no momento em que a demanda continua firme, principalmente nas classes sociais menos favorecidas, cuja base de alimentação é o arroz com feijão. Lembrando que arroz com feijão é prato saudável. É a lei da oferta e da procura. Pouca oferta de produto com demanda forte resulta em preço elevado. A redução da oferta se deve a 2 motivos principais. O primeiro é de ordem estrutural. Houve redução de 30% na área plantada, na área cultivada no Brasil nos últimos 5 anos. E isso, em termos absolutos, representa redução na área plantada de 1 milhão de hectares. O feijão é uma lavoura de alto risco para o produtor. Basta uns dias com excesso de chuva e umidade e o prejuízo acontece. Por isso, a lavoura é pouco atrativa para o produtor de feijão. Além disso, a colheita de feijão nas pequenas propriedades demanda muita mão de obra, cada vez mais escassa no meio rural. E nas médias e grandes propriedades que têm colheita mecanizada, os produtores podem optar por soja ou milho, culturas que possibilitam boa renda com um menor risco. O segundo motivo, conjuntural, está relacionado ao desenvolvimento das lavouras. No sul do Brasil houve estiagem num período e excesso de chuva em outro. No centro-oeste e sudeste houve excesso de chuva. e no Nordeste a seca persiste até os dias de hoje. A última safra brasileira de feijão foi frustrada. O clima desfavorável à cultura em diversas regiões do país reduziu, portanto, a produtividade das lavouras. A alta dos preços no feijão é reflexo da menor oferta do produto, o feijão, no mercado brasileiro. Informações da Ipagre Cepa, do analista de mercado do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre, Francisco Raiden. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.